Quem conhece essa vai cantar comigo junto com o Joel Santos. Alô, Fabiana! Faz comigo, gente! Essa é boa, essa é boa! É hit de Joel Santos! Vinho gelado, carne de sol na mesa, um motel banho de hidro e você de sobremesa. Depois banho gostoso, chuveirão batendo certo, sabonete cai no chão. Aí se eu te pego, ah, escorregou, bebê, então abaixa e pega. Escorrega gostoso até o chão e vai pegar. Escorregou de novo, então abaixa e pega. Desse jeito gostoso, esse banho vai me acabar. Escorregou, bebê, então abaixa e pega. Escorrega gostoso até o chão e vai pegar. Escorregou de novo, então abaixa e pega. Desse jeito gostoso, esse banho vai me acabar. Chama a Rocha e Mexe! Portal do Arrocha. Coisa boa, gente! Arrocha, minha galera! Vinho gelado, carne de sol na mesa, no motel banho de hidro e você de sobremesa. Depois banho gostoso, chuveirão batendo certo, tabulete cai no chão. Aí se eu te pego, escorregou, bebê, então abaixa, pega. Escorrega gostoso, escorregou de novo, então abaixa e pega. Desse jeito gostoso, esse banho vai me acabar. Escorregou, bebê, então abaixa e pega. Escorrega gostoso, escorregou de novo, então abaixa e pega. Desse jeito gostoso, baixinho, quero ver, galera, vai! Escorregou, bebê, então abaixa, pega. Escorrega gostoso, escorregou de novo, então abaixa e pega. Desse jeito gostoso, esse banho vai me acabar. Escorregou, bebê, então abaixa, pega. Escorrega gostoso até o chão e vai pegar. Escorregou de novo, então abaixa e pega. Desse jeito gostoso, esse banho vai me acabar. Vem, escorregou, bebê. Chama, bebê. Pega gostoso. Escorregou de novo, então abaixa e pega. Desse jeito gostoso, esse banho vai me acabar. Arrocha e mexe, vai. Tá lindo demais, gente!